atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Se segura aí, porque... Eu gosto de jogos! Jogos de diversão, começando mais uma vez a nossa terceira edição! Caralho! Ou a mais nova primeira edição! Ah, sempre! Sempre a primeira edição, porque, pô, essa agora vai ficar muito mais bem editada, com menos problemas. Mas por isso não, é porque a primeira vez é sempre melhor, então fica sempre resetando esse negócio infinitamente. A primeira vez a gente nunca esquece, e a gente nunca vai esquecer nenhuma edição de Eu Gosto de Jogos! E diversão. Primeiramente, eu quero pedir desculpas pela demora que a gente tá tendo aqui pra tirar a nossa terceira edição, porque o Mestre Splinter deu uma enroladinha na vida dele aí, nos assuntos... Destruidor apareceu de novo. Pô, gente, desculpa aí, mas é foda, assim, a vida é uma caixinha de surpresas, então... O importante é que tá, a primeira edição tá vindo aí, a nova primeira edição, e tomara que vocês gostem. A vida ninja sim é uma caixinha de surpresas. A vida é uma caixinha de surpresas, não existe mais bobo no futebol, e é isso aí. E o Flamengo não tá mais no G4, mas dane-se que isso aqui são jogos de diversão. Agora a gente tem dois convidados especiais, e Lapso novamente aqui com a gente, tudo bem, Lapso? Tudo bem, na verdade tá uma merda, bom tava semana passada que eu estava em Las Vegas, esse país é uma merda, cara, eu quero voltar pra lá. Eu acredito na América agora. Você foi fazer em Las Vegas? Eu fui... Jogos de diversão, porra. O país de jogos de diversão, né? Eu fui apresentar um artigo científico em um congresso muito sério, sediado na cidade de Las Vegas, chamado World Camp, mas isso foi durante 15 minutos apenas. As outras, sei lá, 7 dias foram jogos de diversão! Ai, que inveja, eu não vou mais falar nada. E temos aqui hoje um convidado muito especial pro nosso tema. Ele é o Fritz, que nós vamos falar sobre Pokémon hoje. E ele é um cara que tem bagagem nesse assunto. Fala aí, Fritz. E aí, galera, beleza? Essa aqui é a minha primeira participação. Talvez, quando me convidarem pra outros, de muitas. Sim, gente! Né? Boa! Já passa a minha propaganda logo. Já chega chegando, cara, que isso. É um momento de pegada. Hoje a gente vai falar aqui sobre Pokémon, né? Porque é um jogo lendário que passou na vida de todo mundo. Quem falar nunca joguei Pokémon tá mentindo, com certeza. E eu acho que a gente tem que dedicar uma atenção especial a um dos maiores fenômenos de todos os tempos, que foi Pocket Monsters. O Fritz nunca jogou Pokémon. Durante muitos anos ele respirou o Pokémon. Ele comia Pikachu no almoço. Que isso? Não. Assim, pé do pé, por favor. Ficar baixando o nível assim. Ele saía de casa e falava: mãe, você quer alguma coisa do Pokémart? Mãe, hoje eu quero comer bife de Bulbasauro ao molho Charmander. Culinária, mas... Pokémon é maravilhosa, cara. Você viu pra provar um dia. Putz. Não, cara. A única pessoa que cozinha em Pokémon é o Brock. Vai ser exaltar. E cozinha bolinhas que parecem cocô. Todas elas. Mas antes, vamos falar dos nossos e-mails. Não, essa semana a gente não tem nenhum e-mail, e eu não tive quase que tentar nenhum e-mail pra essa semana, então essa semana a gente não tem e-mails. Esse pessoal que acessa o site é foda, né, cara? Ninguém manda e-mail, né? Ninguém manda e-mail, só que a gente tem comentário das pessoas. As pessoas, elas gostam de mandar, não e-mail, mas mensagem direta, assim. Isso que é foda quando só amigo e familiar escuta o seu podcast. Bem, a gente recebeu muitas reclamações, né, galera, falando assim... Pra variar, ninguém vira e fala: caralho, aí, muito maneiro o podcast de vocês. As pessoas falam assim: pô, ficou legal, mas... tá certo. Eu falei que, senão... que ficou bom, eu falei. Mas se fala que tá bom, assim, de cara, entra na zona de conforto e aí começa a coçar o saco e não faz mais porra nenhuma que preste. Exatamente. Mas então, vamos analisar aqui nossa maior reclamação, foi o tempo do podcast. Cara, todo mundo, sem exceção, falou assim pra mim. Aí podcast tá longo, né? Tá longo. E 1h20 de podcast é uma coisa assim meio longa. Dá pra considerar meio longo. E a gente vai tentar diminuir isso. Só que não esperem que a gente faça sempre podcast de 30 minutos. Eu acho que o tempo ideal que a gente vai ter é entre 40 e 50 minutos. Então, vamos esperando 40, 50 minutos, escuta no carro, no iPod, jogando o seu jogo, fazendo o seu trabalho da faculdade. No iPhone. Quando você tiver com um projeto final aí, deixa o MP3 rolando no fundo. Isso. Em vez de fazer o seu trabalho da faculdade, fica ouvindo o podcast. É assim que as melhores fotos. A faculdade nunca levou ninguém a lugar nenhum. Cara, levou pra Las Vegas. Tem um cara, ponto. Eu vou te falar que eu tenho uma matéria na faculdade que se chama Jogos Sem Diversão. Essa é uma das maiores afrontas a toda a minha propaganda de jogos de diversão, cara. Não dá. Eu quero jogos de animação, é. Okay. Eu não puxei ela, porque ela não tem diversão. Bem, aliás, olha só, essa reclamação tá aí explicada, porque ninguém mandou e-mail. Ninguém quer que a gente perca tempo logo no início, quer que a gente vá direto ao assunto. Aí, uma boa pergunta. Vocês cagam pros seus próprios comentários? Vocês não querem ouvir seus comentários no ar? Esse negócio de interatividade, Web 2.0, isso já não existe mais. A coisa boa, do passado, né, cara? Nova onda agora, namorar pelado e foda-se. A boa é ser retrô e falava. Pode escolher a porra do carro desde que seja preto. E assim que vai ser. Coreia do Norte. 2.0 é o caralho, cara. A moda agora é anos 80 de novo, entendeu? É de volta pro futuro. Vamos fazer tudo que não era nos anos 80. Mandem as suas cartas para a Caixa Postal 151406 Jogos de Diversão. Aí no final do 30º episódio a gente vai pegar todas as cartas e juntar num balde gigante que eu tô uma mulher gostosa pra jogar as cartas pro alto e eu vou sortear uma carta não, pra ler no ar. A Xuxa nunca foi gostosa, ela era só aceitável. Não, mas a Xuxa não era quem jogava as cartas pro ar, era uma Paquita que jogava. Ah, é verdade, é, tem razão. E as Paquitas eram gostosas por definição. É, elas são até hoje, cara. Algumas, né, porque algumas estão muito velhas já. Pô, eu comia face, eu vou uma foda também, né. Cara, uma outra coisa que a galera reclamou é que a gente falou do jogo inteiro do Metal Gear. Que a gente, tipo, falou de cabo a rabo. E isso é uma inverdade. A gente pulou bastante coisa do jogo, que senão ia ficar grande demais. Só que não tinha como falar menos de um grande jogo com o Metal Gear, né? Era impossível. Então, me desculpem, mas se a gente pegar um grande jogo com o Metal Gear de novo, isso vai se repetir e vai ter 1h20. Uma grande reclamação que eu tenho ouvido, Lindy Embigo, é que muita gente que não jogou, não sei porquê, também bem feito, reclamou que a gente falou tudo sobre o jogo, deu uma chuva de spoiler. Se a pessoa tinha alguma pretensão de jogar, às vezes ela deu uma brochada, então a gente tem que realmente dar uma filtrada melhor aí. Eu acho que é uma crítica construtiva para as próximas edições. É. O que eu acho? Eu acho que se estamos em 2010 e você não jogou Metal Gear de 98 até hoje, você erra! Você merece o spoiler! Jesus morre no final, tá? É, o Snake mata o dublador, todo mundo sabe disso. O Darth Vader é pai do Luke. O Marley morre no final. Uma coisa que as pessoas reclamam é que a gente não tem um site pra poder acompanhar o podcast, que a gente tem que ficar divulgando aquele link pobre de Google Talk, e-mail e MSN. Então faz o Twitter, é um site de pobre. Sabe qual é o problema disso aí, Ninja Inimigo? Qual o problema? Isso aí... Porque você é um preguiçoso! Caralho, eu sou um preguiçoso! Que filho da puta! É muito filho da puta. Eu sou o único que tô fazendo essa porra aqui. Mas beleza, vambora. Ninja preguiçoso. A gente não tem um site, mas a gente vai começar a trabalhar nisso. Porque a gente vai ter um grande portal e o nosso plano maligno é... Vamos construir o maior site de jogos de diversão do Brasil com grandes pretensões de ser internacionalmente reconhecido. O objetivo é dominar o mundo, né? Dominar o mundo dos jogos, porque o resto é resto, foda-se. Vamos pro nosso quadro de notícias. Notícias! É Essa semana eu consegui separar algumas notícias ótimas pra gente discutir aqui no nosso podcast. A começar, eu tô aqui com o ranking das vendas de consoles no Japão. E eu posso dizer aqui pra vocês, meus amigos, o que, que vocês acham que é o primeiro console mais vendido no Japão? Eu acho que é o DS. Porra, beleza. É o DS. Grande novidade! O DS é o console mais vendido pra variar, como sempre. Ele tem 1.180.325 vendas até então. Qual seria o segundo mais vendido, vocês sabem? DSi. PlayStation 3. Não. Peraí, da DS, é DS separado ou não? Eu chutaria não. Wii. Eu chutaria Xbox, porque Xbox quebra toda hora e o cara tem que comprar um novo. Tudo Xbox. É o PSP, eu fiquei muito surpreso. Eu acho que o PSP alavancou a venda dele por causa do lançamento do Kingdom Hearts, que vai vir aí segundo semestre, e isso é um negócio que vai dar um boost no PSP. Eu comprei um PSP por causa desse jogo, então... Tá tendo o Metal Gear, o Peace Walker aí também. Verdade, agora. Também, parece um bom jogo, ainda não joguei. Aliás, eu comprei nos Estados Unidos, pra um amigo meu, um MP3 da Sony, edição especial do Metal Gear Solid Peace Walker, que habilita coisas novas no jogo, cara. Que maneiro! De jeito de ganhar dinheiro burguês da Sony, mas pô, maneiro. Exatamente, é. Tirar dinheiro de pobres latino-americanos que tem colegas que fazem viagens raras ao exterior e compram essas porcarias. Por isso que brasileiro é uma praga lá nos Estados Unidos. Chega a comprar tudo. Eu sou rica! Derruba a prateleira pra pegar o Wii. Pô. Pois é, cara. É, lá em Las Vegas tem o shopping de outlet, né? Que é shopping de vagabundo, que só vende coisa shopping barata. Shopping brasileiro. Outlet é quase Brazilian em inglês, né? Shopping de brasileiro e mexicano, né, cara? E tu andava naquela porra, tinha umas garotinhas assim com a camisa de uma excursão. De onde que era a excursão? Belém do Pará. Só tinha brasileiro, cara. É porque, só tava brasileiro. É porque tu não vai muito tempo enrolando. Mas beleza. Qual é o terceiro videogame mais vendido? Xbox. Wii. O Wii tá logo atrás do PSP com... Logo atrás não. Ele tá um pouco atrás, com 818 mil console vendidos. Cara, isso me faz pensar. No Japão, que é o lugar onde a Sony tem maior impacto, ela tá com o PS3 em quarto colocado no ranking de vendas. Quarto. Mas tem uma coisa também. Saiu um modelo novo de Wii recentemente. Ah, o preto? E daí? É daí que japonês compra o preto pra ter outro, cara. Ah, é preto, vou comprar. Problema de espaço eles não têm, né? Então eles podem botar. Ah, não tem. Eles jogam fora os antigos, cara. Eles revendem do eBay, aí você compra aqui achando que é malandro. É. Tá falando da Sony que domina no Japão, mas a Nintendo também esculacha no Japão. É, a Nintendo tem um berço todo lá no Japão, né, cara? A Nintendo tem um bom berço no Japão, sim, é verdade. Essa coisa do japonês, cara, olha como é que funciona o negócio lá, cara. Aquela amiga nossa que tá morando no Japão, a Kiki, ela essa semana me contou que foi comprar uma geladeira. Kiki. Aí ela disse que quando foi comprar a geladeira, ela ganhava desconto em um outro produto qualquer. Ela falou, eu vou comprar um jogo de PlayStation 3 com o meu desconto, que vai sair pela metade do preço. É então, assim, cara. É tipo, compra uma geladeira e leva um jogo? Leva um jogo, é quase isso, assim, sacou? Que irado. Cara, o Xbox, ele tá em quinto lugar, porque o Xbox não tem lugar no Japão, coitado, com 105 mil cópias vendidas. E logo atrás dele, com metade das vendas do Xbox 360, tá o PS2. 45 mil? 45 mil consoles vendidos, cara. É um mendigão do Japão que compra ele, mano. Isso chama um gigante que não quer cair, rapaz. PlayStation 3 E o Zibo? Como é que tá o Zibo lá? Não vende lá, né? O Zibo é muito caro por causa da importação, a taxa da alfândega japonesa. Cara, mas a coisa que mais ficou surpresa pra mim, a coisa que mais me surpreendeu, foi o jogo mais vendido nesses últimos tempos. Peace Walker. Não. Pokémon. Não. Foi no Super Mario Brothers, Wii. Ah, é. Por que foi esse? Agora, né? Cara, foi lançado ano passado. Que o Wii é foda, pô. Mas não saiu um Mario novo, rapaz, agora? Saiu o Super Mario Galaxy 2, que tá em décimo lugar. Ah, exatamente. Décimo, é verdade. Cara. Mas sabe qual é o problema do Mario, meus amigos? O Mario, se você fizer um sabão em pó do Mario, vai vender pra caralho. Se você comprar a geladeira, você ganha desconto no jogo do Mario. Ah, ainda leva um sabonete, porra. Tu tá montando sua casa já, cara. Filho, ele fala para a mãe: mãe, eu quero o jogo do Mario. Aí a mãe compra. O errado. Ele quer o Galaxy 2. Mas ela comprou um novo. Cara, isso aconteceu comigo direto. Cara, eu queria Aladdin, ganhei Star Fox. Digo também de jogo errado, cara. Uma vez um médico que trabalhava com a minha mãe foi pro Canadá, às vezes não sei. Aí perguntou pra mim, você quer um jogo? Eu falei, quero, pra Mega Drive. Eu falei, eu quero Mortal Kombat 3. Aí quando ele voltou, ele me trouxe o jogo errado, cara. Ele me trouxe o Ultimate Mortal Kombat 3, cara. Eu fiquei muito feliz. Aí você ficou, caralho, que bom! É, só pode tomar cuidado pra não cair na pegadinha e pedir o Zelda Ocarina of Time e ganhar o Majora's Mask, né? Mas aí, galera, a gente tá... Cadê o assunto? Cadê o assunto? Vamos... Quer dizer... O segundo lugar é o Pokémon Soul Silver, né? Que, por um jogo, tá sendo um dos mais vendidos hoje em dia. Desde 1998, a franquia dele... A franquia dele ainda tá vendendo tanto assim, cara. Merece um destaque no nosso podcast. Sério mesmo. Ainda é um remake. E o terceiro lugar dessa colocação, que pra mim seria o primeiro, é o Red Dead Redemption, do Xbox 360. Também pra PS3, ele é um dos jogos mais revolucionários, mais esperados esse ano, e não sei por que ele não tá em primeiro. Assim como God of War 3, que tá em quarto. É o outro melhor jogo do ano também. Exatamente, God of War 3 é muito bom. Como a gente pode ver pelos resultados, primeiro o japonês não para em casa, como já era esperado. Por isso os portáteis estão dominando. E segundo, é aquela parada que a gente falou no último podcast. O Wii, ele é aquele bom videogame que você tem o seu outro videogame e tem o Wii. Então, como todo mundo tem o Wii, ele tá na frente do PS3 do Xbox. Aí, corroborando a nossa opinião, obviamente a gente estava certo. No caso do Japão em particular, o outro videogame não é só o PlayStation 3, porque o Xbox não existe, cara. Tá em umas vendas com quarto lugar, não tá? Quarto, sim, quinto. Sim. Então, no caso... O Xbox tá em quinto. O Xbox tá em quinto, sim. Mas aquela nossa discussão anterior era que você tinha um videogame, que seria o PlayStation Xbox, né, que é o videogame, que é a definição preconceituosa, e teria o Wii, que era a caixinha de música. Só que no Japão, o pessoal não, parece que não dá muita confiança pro Xbox. Então parece que as pessoas têm um PlayStation 3 e um Wii. No Japão, eu não sei por que as pessoas não gostam do Xbox. Não sei se é capital estrangeiro, vamos assassiná-lo. Não sei qual é a ideia. Porque talvez não tenha jogos que sejam tão atraentes ao público japonês, cara. O público japonês gosta de um RPG, né? E o Xbox é meio... É, vai jogar o quê? Vai comprar 4 DVDs de Final Fantasy XIII pra poder comprar um Blu-ray só? Mesh Splinter. Fala aí. Errei de nome. fala. Que inimigo? Fala pra mim, Fritz. Acabei de ler aqui que nos Estados Unidos acabaram de vender 30 milhões de Wii's. E nos Estados Unidos a população é de pouco mais de 300 milhões de habitantes. Então, ou seja, tem um Wii para cada 10 habitantes. Levando em conta que os brasileiros levaram metade dos Wii's quando forem em Orlando. Isso dá um Wii para cada 20 americanos. Isso é muita coisa também. Boa. É verdade. O Wii teve uma inserção muito grande nesse mercado. Eu fico assustado com isso. Quem é gamer mesmo, normalmente picha o Wii. Não gosta do Wii. Só que eu gosto de analisar o fenômeno Wii como uma ressurreição da Nintendo desde o GameCube, que ela fez uma jogada estratégia excelente, cara. Ela conquistou o mercado. Ela tinha perdido... Eu diria mais, uma ressurreição da Nintendo desde o Super Nintendo. Ah, não. No Nintendo 64 ela lutou bem, cara. Foi bem bonito. O GameCube não. Foi um lixo. O GameCube foi um lixo. Mas vamos dar continuidade, senão a gente não termina nunca. Para nós brasileiros, StarCraft tá saindo oficialmente a R$49,90 para você jogar. Não compre. Você jogar por 6 meses, cara. 6 meses, tanto single player quanto multiplayer. R$105 ilimitado. A diferença é: toda tecnologia estrangeira que vem aqui pro Brasil, a gente tem um encargo muito pesado sobre isso. Então os jogos e diversão aqui no Brasil é uma coisa muito cara. O gamer brasileiro é um cara que sai muito prejudicado, porque um console, um jogo, assim, que vem aqui pro Brasil, você vai comprar aqui, sai muito caro. Por isso quando o brasileiro vai pro Orlando, vai pra Las Vegas, ele gasta dinheiro que nem um maluco, porque lá é muito mais barato. A Blizzard, que eu acho que é uma das primeiras empresas mundiais de games a perceber isso, ela sacou que o Brasil é um dos maiores market shares de games do mundo. Então ela tem que fazer algum plano especial pro Brasil. Ela tem que dar um jeito das coisas venderem aqui no Brasil. Então ela fez essa estratégia de vender o jogo a R$49,90, afirmando que essa medida pode baixar o preço pros brasileiros. E que muitos não vão jogar mais do que 6 meses, de acordo com uma pesquisa que ela fez. A maioria dos jogadores, eles compram o jogo e jogam durante 6 meses. Depois disso, eles enjoam. Então... Mentira, correção. Depois disso, eles vão pra servidores piratas e continuam jogando sem pagar. Eu vou comprar assim que eu tiver uma placa gráfica boa, porque a minha é um lixo. Cara, mas olha só, eles disseram também que quem quiser continuar jogando depois disso pode pagar uma mensalidade de 10 reais por mês. Levando em consideração. A versão completa de 105 reais que joga pra sempre. Cara, jogar pra sempre é uma palavra muito forte. Eu tenho StarCraft 2. Eu não jogo há muito tempo. Você tem o 2 já? Não, mentira. Tem o 2 já? Vou reformulando. Eu tenho StarCraft. Não adianta. Já era. Já era. Não. Eu sou Deus, meu amigo. Ele dito, é. Doce traseiro. Eu queria muito falar sobre isso, que eu acho que reflete como o mercado brasileiro de games está se mostrando importante para o mundo. É um primeiro passo, assim, que eu acho que a gente pode ter dado. É, olha só, tive uma ideia, vim aqui procurar saber sobre as notícias do StarCraft 2 e descobri que a Blizzard está com site em português agora. Português do Brasil. Sério? Eles não estão comprando aqui no Brasil, não? Eu não sei, mas eu vou botar meu currículo assim que aparecer. Olha só, respondendo a pergunta aí de quando sai StarCraft 2, data de lançamento oficial 27/7, ou seja, daqui a 5 dias. Então daqui a 5 dias nós temos StarCraft 2 oficialmente aqui no Brasil. Prepare-se. E quem quiser pode fazer o download antecipado já no site. Não sei quanto isso custa, mas já está disponível no site da Blizzard. Boa, maneiro. Eu quero a caixinha. É, a caixinha é sempre legal. Por último aqui, foi revelado o último mundo de Spider-Man, The Shattered Dimensions. Eu não sei se vocês estavam a par desse jogo, mas eu tava esperando muito esse jogo. Tava. Eu estava. Esse jogo vai ser foda. É um jogo do Homem-Aranha. Já tinham revelado o universo normal e o universo noir, né? Exatamente. Então, já revelaram todos os universos. E Ultimate e o... Exatamente. 2099 e Ultimate são os novos mundos. Pra quem não entende... Era tão difícil, cara, de saber que eram esses, cara, que a Marvel, porra, bate palmas, cara. Pra quem não entendeu ainda, Spider-Man The Shattered Dimensions é um jogo que vai lançar pra PS3 e Xbox, talvez para o Wii, mas eu acho que não, que vai passar o Homem-Aranha viajando entre todas as dimensões que ele tem o universo alternativo. Ou seja, vai envolver Amazing Spider-Man, Spider-Man 2099, Ultimate Spider-Man e Spider-Man Noir, que é o universo mais detetive, preto e branco. Spider-Man Noir é o Spider-Man Sin City, cara. Coiando, posso explicar resumidamente cada um dos quatro? Claro, cara. Esse Amazing Spider-Man Homem-Aranha que você vê aí no cinema, que você lê gibi desde criança, ou não lê, né? Que tem esse a Ultimate... porcaria da saga do clone que eu nunca entendi. Isso, é essa porcaria mesmo. Esse Noir é uma iniciativa nova da editora que colocou os heróis em universos, né? Lembrando o cinema dos anos 40, o cinema Noir. E nesse o Homem-Aranha é um cara detetive. 2099 foi uma linha editorial da Marvel colocando vários heróis, X-Men, Homem-Aranha, Justiceiro, vários outros... No ano 2099. Que foi copiado pela DC também, que foi o Batman From the Future. É, mais ou menos. Aí nesse 2099, o Homem-Aranha era um latino. E o Ultimate. Latino? Era um latino. Eu esqueci o nome dele, mas era latino, cara. E o Ultimate é uma coisa mais anos 2000, que a Marvel lançou aí no começo do século, contando novamente a história dos heróis, né? Então você tem um Homem-Aranha moleque de 15 anos de novo, só que ele não é mais fotógrafo. Ele é webmaster do site do Clarim Diário. Os X-Men. Os X-Men usam aquelas roupas pretas do filme, o Colossus é homossexual, o Wolverine não é um cara de mais de 60. Exatamente. Essas coisas. É muito... É moderno demais pra mim. Pronto. Cara, Pokémon. O melhor é... Se você quer ser um mestre... Pokémon! Vem de todo zero! Uberá! Cara, Pokémon, que significa Pocket Monsters, né? É um dos maiores fenômenos de todos os tempos, cara. Por isso eu acho que não deixaria de estar aqui, ser comentado e ser homenageado no nosso quadro de diversão da vez. Alguém discorda? Alguém acha que Pokémon não marcou época e que todo gamer, por mais que se preze, já jogou Pokémon uma vez na vida? Pokémon foi o primeiro fenômeno de videogame no Brasil. Verdade. Era um fenômeno? Não diria isso, não. Virou. Tinha revista e tudo, cara. Eu acho que o primeiro fenômeno de videogame no Brasil foi International Superstar Soccer. Ah, sim. Mas aí futebol é mole, né, cara? No Brasil... Ah, mas isso aí é inserção dos playboys no mundo digital, cara. Não, é outra coisa que eu tô falando. A gente tá falando aqui, por exemplo, de Sonic. Sonic foi muito viral. Mas Sonic não teve uma revista Sonic World. Não teve. Você não fez Mega Drive ser vendido só por causa do Sonic. Nem fez o Super Nintendo ser vendido só por causa de Mario. Mas o Game Boy era essencialmente Pokémon. O Game Boy era um console à beira da morte. Não tinha emplacado. As pessoas compravam o Game Boy de brincadeira pra jogar Wario Land quando iam pros Estados Unidos. Pra jogar Tetris, né, cara? Jogar Tetris, cara. Até que lançaram Pokémon. Pokémon foi o maior boom de consoles da história. Não teve nenhum jogo que fez vender tanto console na história quanto Pokémon. O bizarro foi tão pesado, não só rendeu uma série que totalizou até hoje 43 jogos, como depois disso foram lançados vários mangás, um anime de 12 temporadas, com 13 filmes sendo lançado um por ano, e um card game oficial, que ultrapassou Magic em seu auge. Que ultrapassou Magic no auge do Magic, ou ultrapassou o Magic quando... Pokémon tava no auge. Até porque quando o Pokémon chegou ao auge, o Magic tava na decadência, né? Mas exatamente, qual era o outro card game que você tinha? Tá, mas eu falo o seguinte, o Yu-Gi-Oh! O Pokémon chegou a barrar o Magic no auge do Magic? Não, ele não existia no auge do Magic. Não, mas ele tá falando comparativamente. Não chegou. Cara, em Pokémon, tudo começou nos jogos, né? Porque tudo, como a gente já concluiu no nosso último podcast, tudo se resume em jogos e diversão. Uma das maiores franquias comercializadas no mundo começou em jogos. A grande magia do jogo era colecionar uma porrada de monstros de bolso e usar eles pra lutar entre eles. Tipo, briga de galo. Só que em vez de capturar galo, você capturava monstros e guardava dentro de uma bola, conseguia armazenar o seu monstro e você botava eles pra lutar numa rixa de briga de galo tensa. Após os primeiros jogos, os criadores fizeram um mangá que deu origem ao anime. Sim, verdade. Os primeiros jogos foram Pokémon Green e Pokémon Red, que foram lançados no Japão. Só que esses jogos nunca foram comercializados em sua íntegra aqui no Ocidente. Eles foram refeitos para Pokémon Red e Pokémon Blue. Aí sim, esse foi o jogo que todo mundo jogou. Clássico Pokémon Yellow também, que você tinha um Pikachu seguindo você. O Pokémon Yellow foi um reflexo do sucesso do anime. Sim. Esse Pokémon Yellow deu origem à tradição de ter o terceiro jogo de cada geração. Né? Exato. Oportunidade comercial. Eu utilizei palavras mais educadas, né? Menos capitalistas. Esse jogo era uma coisa muito capitalista, porque assim, a grande magia do jogo que mais atraía as pessoas era colecionar os bichos, né? Só que pra você poder colecionar o jogo, você tinha que trocar com seu amigo, porque a versão Red tinha X monstros e a versão Blue tinha Y monstros. E pra você completar todos os 150 que tinham a primeira mão, você tinha que trocar com os seus amigos, porque você não tinha como pegar tudo sozinho no jogo. Isso obrigava você a comprar o jogo e ao seu amigo comprar também. E alguns de vocês compraram o cabo Game Link. Exatamente, ainda vendi o cabo, fucking cabo Game Link, que só servia. Sempre caía e destruía o teu jogo. Ah, a não ser que era uma merda. Você podia usar o infravermelho do. Isso é muito depois, cara. Isso é a maior lenda, eu nunca vi usar o infravermelho. Não, aquilo ali não funciona, não. Eu desafio qualquer ouvinte a vir aqui na minha frente e mostrar funcionando. Não funciona. Aquilo ali é pro Mystery Gift, que só começou no Pokémon Gold, Silver e Crystal. Cara, é o Fritz que tá falando, meu. Não tem como discordar. E só podia fazer uma vez por dia também. Só podia fazer uma vez por dia? O Mystery Gift. Tinha uma palhaçada dessa, é verdade. Caraca. Você ganhava itens exclusivos e outros bonequinhos pro seu quarto Pokémon, que você colocava no Pokémon Stadium 2. Caraca. Agora, você sabe da onde surgiu a ideia do Pokémon? Não. O rapaz do Satoshi, ele colecionava insetos. Eu li isso na época. Sério? Da febre. Ele colecionava insetos em vidros e quando ele era criança, ele gostava às vezes de fazer experiências e colocar dois insetos de espécies diferentes. O jogo francês brigava. Ibama! Peraí, deixa eu ver. Ibama! Deixa eu ver se eu entendi. O cara, ele capturava insetos. Aí ele guardava ele dentro de bolas, né? Aí quando ele tava entediado, ele botava dois insetos pra lutar até a morte. É por aí. é um líder de ginásio inseto. Tem um desenho. É o Noga, não é isso? O nome dele? Mas a história do jogo é uma coisa assim, de escorrer lágrimas, né? Você tem assim, o professor Carvalho, que é o grande pesquisador de monstros de bolso. E ele fala assim, cara, o meu sonho é catalogar todos os monstros do mundo. Então, pra isso eu fiz uma máquina que automaticamente pega os dados dos monstros. Só que pra pegar esses dados eu tenho que capturar um monstro. Aí ele fala assim, ah, eu tô muito velho pra isso, né? Aí ele olha o filho da vizinha. Opa! Calma aí, peraí. Ele tava muito velho pra isso, mas pra comer a vizinha ele do... Ué, ele olha o filho da vizinha. O filho da vizinha não tem pai. É, rola um boate que ele é o próprio pai do filho da vizinha. Mandar um moleque procurar Pokémon foi a oportunidade que ele teve de mandar um moleque embora e poder comer a vizinha toda hora, o tempo todo, o dia todo, todo dia. A puta pederastia esse jogo, cara. Pelo amor de Deus. Aí o cara bota o filho da vizinha, cara. Ele bota o filho da vizinha pra sair correndo pelo mundo. O puto não tem nenhum. O puto só consegue uma bicicleta depois. Ele anda o mundo. Ele tem 11 anos, cara. Ele tem 11 anos. Ele anda o mundo de bicicleta. 11 anos, aí a sua mãe fala assim: então, filho, olha só, eu tô organizando aqui uma mochila com 3 cuecas e 2 bundas. Todas elas iguais, porque você vai sempre aparecer com a mesma roupa em todos os capítulos. Mãe, e comida? Não, comida você vai catar no caminho. Comida, bro, que cachorro, você. Porra, é. É. Eu voltaria pra casa. Não, mas o professor é muito filho da puta, repara. Pokémon é um negócio meio pedra, papel e tesoura, né? Você sim, tem... cara, ele é muito filho da puta. Ele come a sua mãe, cara. Você é mais filho da puta que isso? Calma. Ele é mais que isso, olha só. Ele... Pokémon é pedra, papel e tesoura, né? Tem a água que ganha do fogo, que... e o fogo ganha da grama, que a grama ganha da água. E vai nessa pedra, papel e tesoura. É muito mais complexo que isso, mas dá pra simplificar assim pra você. É o resumo que é isso. Por que a grama ganha da água, eu nunca consegui entender. Pô, porque quando você joga água na grama, ela, tipo, porra, irriga a planta, porra. E o lutador de boxe dá uma porrada no pássaro e o pássaro cai na hora. É óbvio. Não. Ah, é o contrário, né? É o contrário. Continua sendo óbvio. É óbvio. Qual é o maior inimigo do lutador de boxe? São os pássaros, lógico. Presta atenção. Chega o cara e fala assim... Então, eu tenho um Pokémon de fogo, um Pokémon de água e um Pokémon de grama. Você, filho da vizinha, e você, meu sobrinho, cada um vai ganhar um. Aí vira o sobrinho, oba, deixa eu escolher. Aí ele fala, não, sobrinho. Peraí. Deixa o filho da vizinha escolher primeiro. Aí você, que é o filho da vizinha, vai lá, escolhe o seu Pokémon, provavelmente... Malandrão, né, você? Acaba yes, com... primeiro. Aí ele olha assim, você pegou Pokémon de fogo. Aí o Carvalho fala assim pro sobrinho dele. Então, pega o de água agora, vai lá, moleque! Porque vocês são rivais, e aí você vai ganhar dele sempre. Não, é difícil ganhar dele, porra. Não, fala sério, porra. Quando eu tinha 10 anos era, porra. Era muito difícil, quando você não sabia, não tinha spoiler de onde ele ia aparecer, e você começava a andar pelo mundo com os Pokémons fodidos, todos eles com raio baixo. Aí de repente ele aparece e fala, vou lutar com você, vocês vão, peraí, tirar a passageira, não tem tradução. Peraí, eu só tenho o meu Charmander level 13 e o meu Pidgeotto level 2. Tá todo mundo morto aqui, peraí, mas aí não tem como negociar, então você acaba perdendo. Aliás, o Pokémon é o mais próximo que a Nintendo tem de jogo de RPG, né? E mesmo assim, a Nintendo faz um puta sucesso no Japão. Só pra entrar em contraste com aquilo que a gente tinha falado. Peraí, Nishimiko. Zelda é o quê? Não, Zelda não é tão RPG. É aventura. É diferente, cara. É diferente. E Pokémon é mais RPG que Zelda por quê? Porque tem tela de luta? Porque tem nível. Porque tem nível. Porque tem level. É, tem verdade. É, não, tem razão, é verdade. É diferente. Zelda é muito legal, mas ele é um RPG meio meia boca, entendeu? Ele só não é um jogo de aventura porque você não pula. Vocês estão falando que Zelda é fraco e... Não. Eu lá vem veio! Polêmica! Aqui, como um jogo de RPG, ele é um belo jogo de aventura. Por isso que eu falei. Zelda é ruim, pronto. Já era. Não. Os melhores jogos. O que estava falando mesmo? Bem, aí tem os dois ginásios. São quantos ginásios, já preciso? 8. São 8 ginásios que você tem que enfrentar pra depois ir parar na Liga Pokémon. Quando me falavam sobre a Liga Pokémon, eu achava que ia ser um puta lugar em que eu ia lutar com vários treinadores e tal. Ia ter um torneio sinistro estilo Yu Hakusho. E que eu ia chegar no final e ia ser o campeão da Liga. Só que de Liga aquela porra não tem nada. Porque você chega lá e enfrenta 5 malucos. 4 malucos, sempre mega recuperados e você ferrado. Não, é Elite Four mais do Gary. Porque o Gary tá sempre na sua frente. O anime ele foi o Cavaleiro do Zodíaco da geração seguinte da nossa, né? Todo mundo que pelo menos jogou o Pokémon assistiu também um pouquinho. As pessoas podem ter vergonha, assim. Ah não, pô, Pokémon, nego do lago no colégio. Mas eu assistia, um monte de gente assistia. As aventuras do Ash Ketchum, junto com aquela magricela, como é que era o nome? A Misty e o Brock, pra ser um mestre. Cara, a história do Brock é a pior. Ele é um líder de ginásio. A primeira cidade, ele é o mais fraco, mas ele não quer ser um líder de ginásio. Ele quer ser um criador Pokémon. O pai dele fugiu. Ele tinha 17 irmãos, com idade de outros irmãos. O Ash, ele tinha um Pikachu só. O Onix era invulnerável. Ele acerta um Splinter, começa a vazar água e o Onix morre. É assim que o Brock é derrotado. Tenta falar, in a nutshell, o que aconteceu no anime? O Ash saiu de casa. Ele sai, ele ganha as 8 insígnias. Ele entra na liga e fica em 16º. 16º. Aí depois ele vai. É, entre os 16. Entre os melhores 16. Tá o professor comendo a tua mãe, tu saiu andando pelo mundo inteiro e você virou 16º. Aí ele vai pra Liga Laranja. A Liga Laranja não vale como Liga Pokémon, é tipo. Não, uma Liga Fã. É uma Liga Fã. É tipo, um campeonato de verão, é um campeonatinho de verão. Olympic Winter Games. É, ganha de geral, chega na liga e perde. É sempre assim. Resumindo, o desenho é isso. Qual era a coisa que vocês achavam mais atrativo nesse jogo do Pokémon? Porque tem esse negócio, tinham as batalhas Pokémon. Que eram batalhas com os amigos. Que você jogava contra os amigos. E tinha o fato de você colecionar os Pokémons. São as duas grandes frentes desse jogo do Pokémon, né? E o que Colecionar for losers. Colecionar for losers. Agora, batalhar Pokémon não. Não. Que é de estratégia. Mas deixa eu falar um negócio aqui que me incomoda muito a estratégia do jogo. O jogo começou com 150 pokémons, né? Isso. Que hoje em dia são, sei lá, 400 e tantos. Quantos são? 600. Sabe? Quantos? É, com a geração nova que vem, são 600. 600! Com 600 monstros, devem ter o quê? 100 que são bons pra você lutar. Não, peraí, tem mais. Deve ter 100 que você sabe o nome, né? The Jinx, essas merdas assim, ninguém usava essas porras. Não, sabe? Porque existem pokémons que você joga, existem pokémons que não servem pra nada. Tipo, isso é mais! Não, mas olha só, é por isso que os jogos novos, eles lançaram outras coisas diferentes. Por exemplo, o Contest, que é pra Pokémon bonito. Campeonato de beleza. Beleza, exato. Aí tem não sei o que lá, não sei o que lá. Na moral, quem é que já jogou o campeonato de beleza? Não, na moral, quem é que acha que o Tang ela tem chance de ganhar o campeonato de beleza? Cara. Ele que parece a Thaís Araújo com aquele cabelo. Eu vou cortar. Não, parece a Thaís Araújo, na época era Chica da Silva. A Thaís Araújo hoje. Exato. Tá repetindo então, parece a Thaís Araújo na época da Chica da Silva. É que o Pikachu é mais fácil pegar mulher andando com o Pikachu na rua do que com um Raichu, sacou? O Pikachu tem telefone? Tem. Essa Chicoreta tem telefone? Não teve Liga Pokémon aqui no Brasil? Não teve um negócio desse? Teve. Como é que funcionava isso? Me explica. Eu nunca soube. Tinha dois esquemas. Tinha o Desafio Elite, que eram os 4 melhores do Brasil. Esse desafio geralmente era em São Paulo. E depois eles fizeram um esquema parecido com um desenho, onde você tinha líderes de ginásio distribuídos pelo Brasil. Era um UP total. E você era isso mesmo. Você. Vamos supor, eu sou um garoto de 10 anos e quero ver um mestre Pokémon. Eu vou pegar, dar tchau pra minha mãe, sair de casa e ir andando até São Paulo. Não. Lutar com alguém em São Paulo. Pegar o ônibus pro Amapá e ir pra São Paulo. Não, não. Eles fizeram um esquema de campeonato pela internet. Ah, eu moro no Rio de Janeiro e não vou pra São Paulo nunca. Então, sei lá, duas vezes por ano tinha que ir no Rio de Janeiro com todos os líderes, entendeu? E aí você focava naqueles que eram de fora da tua cidade. Se você fosse idiota. Então aí, quando você conseguia as 8, você tinha o direito de enfrentar direto a elite, entendeu? Quem era a elite? Era o cara da herói, né? Era. É, na época, mas Cláudia, Juliana, Eric, Kazumi e Jefferson. Sabe isso. Como é que eles escolheram esses a elite? Caras são muitos escrotos que eles não têm nomes de CS. Não, cara, eles eram pessoas que falaram assim, porra, vamos fazer elite, que é elite? A gente, acabou. Assim, foi isso? Não. Tinha um campeonato em São Paulo, na época de Red Blue, e eles é que eram os campeões Red sempre. Red Blue. Falei Red Blue. Red e Blue, e eles eram os campeões sempre. Então eles se fecharam na planeta e falaram, a gente é elite. Tinham duas mulheres entrando na elite? Tinham, incrivelmente. Uma delas era gata. Porra, isso que eu ia perguntar. Falei, cara, a mulher ainda era gata? Uma delas era. Que medo. É, muito estranho. Que medo, muito estranho, né? Vamos supor, eu moro no Rio de Janeiro. E eu quero ser um mestre Pokémon. O que eu tinha que fazer pra ser um mestre Pokémon? Tinha que conseguir as 8 insígnias. E as 8 insígnias das pessoas, eu jogava... Ou ganhar o desafio Elite Four direto. Você ia num evento de anime e tinha um campeonato lá que era uma eliminatória. Entendi. Aí você ganhava e tinha o direito de enfrentar o líder. Porque se fosse igual no desenho, ia ser infinito, cara. Todo mundo ia querer enfrentar o cara o tempo todo. Então, se o líder de ginásio da água tá num evento de anime na UERJ, você vai lá, participa do campeonato. Se você ganhar o campeonato, você pode lutar com o líder de ginásio da água. Se você ganhar o líder de ginásio da água, o líder de ginásio vai abrir o bolso, tirar uma insígnia maneira, pendurar na sua camisa e você vai pra casa assim, tipo, pronto, menos um. E você tinha que repetir isso em 8 eventos de anime. Isso. Caralho, que burguês isso. Eu tinha que pagar toda hora, né? E as insígnias eram maneiras? Era um broche feio pra cacete. Desses que você compra na rua. Parecia broche de escoteiro, assim, de bom menino. era horrível. Você teve que doar muito broche? Deu muito a insígnia pros caras. Tu liberou o broche. Cara, eu lembro muito dessa piada, cara. Essa piada era muito escrota. Todo mundo fazia a mesma piada, cara. Vai liberar a insígnia, né, Fritz? Mas me conta então uma parada. Tu virou líder de ginásio, dragão. Sim. E como é que tu virou? O que aconteceu? Me conta essa história aí. Eu jogava aqui pela internet só no Mirk. Caraca, Mirk. E depois é no Net Battle, que é um programa online. Então eu nunca tinha ido em campeonato, mas assim, na internet conhecia muitas pessoas. E aí ganhava campeonato de internet e tal, eu fui convidado. Eles precisavam de mais alguém no Rio de Janeiro, porque eram dois só no Rio de Janeiro, 5 em São Paulo e 1 em Brasília. E você já tinha um nome de grande jogador? Nome, você exato, já foi um mestre antes? Você já tinha conseguido ser um mestre? Não. Não, eu tinha zerado o jogo. Não, mas tinha alguém já conseguiu ser o mestre, tipo, chegar, ganhar de todo mundo, todos os torneios, aí ganhar de todos os líderes, aí chegar na Elite Four, ganhar a Elite Four e falar, eu sou o mestre. Sim, cara, tinha maluco que tinha até continue. Ele ganhou, sei lá, 16 insígnias, aí ele enfrentava a Elite, quando ele perdia, ele continue. E continuava, entendeu? Caralho, que merda, cara. Que merda foda isso, cara. Cara, porra, vou ganhar logo 16. Que se eu chegar lá em São Paulo e perder pros caras, eu entro de novo. Porque eu já sei a estratégia dele, de porra. É, comprou umas fichas, né, cara? Antes de viajar. Não, aí a galera mudava o time, né, cara? Porra, ninguém é burro também, né? E você, quando chegava na Elite Four, você tinha que enfrentar um depois do outro, estilo survival, o Pokémon que morreu. Não, senão é impossível, pô. Até porque era muito esquema de jogar em 64, né? Jogava aquele... É. Era no Nintendo 64 no telão? Era. Telão de 20 polegadas na época. Chegava a ter 250 pessoas um dia. Muita gente. Como longe você já foi nesse participando aí? Normal, sem ser líder de ginásio. Você nunca participou? Você entrou de pistolão? Que aí, cara? Não, eu participei de um campeonato só, perdi na semifinal, de campeonato de desafio Elite. E no outro eu ganhei um jogo de GameCube. Muito bom. Aí, como é que eram os prêmios? Eram prêmios tipo, ganha um jogo de GameCube. Aí você ganhava um jogo mega escroto e desconhecido de GameCube. Que geralmente eles te davam um Game Boy, ou um jogo de Pokémon. Como se você não tivesse um Game Boy, né, cara? Pokémon, não, né? Tu vendia, mano. Você era a história do mendigo vitorioso, né, cara? Cara, mas tinha pessoa que ia pra São Paulo sem o dinheiro de volta, contando que ia ganhar, ia vender, ia comprar passagem de volta. E ele não ganhou. Que viagem, então, né, cara? Viagem aí, pra poder voltar, né? Que merda, cara. Ele virou o West, moleque. Ele voltou andando. É, que liberou isso, moleque. Peregrino. Eu tenho que liberar esse tempo, né, pra poder voltar. Ah, eu quero saber uma parada. Isso com certeza devia ter, mas eu quero confirmar. Tinha alguém que quando lutava, botava um boné vermelho e branco, e quando mudava de Pokémon virava o boné? Claro, né, cara? Porra. Esse cara ganhou, né? Esse cara teve que ter sido médico uma vez. Cara, olha só, se você acha que tem pessoas esquisitas, é porque você nunca foi no campeonato de Pokémon, entendeu? Ah, isso é verdade, cara. No campeonato que eu conheci o Pritz, conheci não, que eu descobri quem ele era. Foi eu era. Tava aí um amigo meu vendo o campeonato, o cara sacanando o Pritz, falei, vai insignia! E tinha um viadinho, cara, que algum cara lá usou Raze, uma técnica dessas aí que fica dando dano toda hora, né? Aí eu falei pro meu assim, porra, acho que esse cara vai morrer com o Raze agora. Aí o viadinho lá falou, não, vai acabar agora o Raze, porque são só 15 rodadas e agora é a 15ª. Hahaha, Lady Gaga. Gente, Daniel Paladino na minha frente, Edron. Jogou uma Magic Wall. Jogou duas Magic Wall, gente. Jogou três Magic Wall. Na minha frente, gente. Tá me atacando, gente. O Ness chegou também, tá me atacando, gente. O Johnny chegou agora. O Johnny é o solo. Gente, eu vou morrer. Ai, o Smith chegou, gente. Sono, seu broxa inútil. Vem me ajudar, Sono. Vem me ajudar. Ai, eu vou morrer, gente. Era esse nível, cara. Cara, o inglês da galera era um inglês muito bom. Muito bom. É que assim, Golem virava Golan. Cluster era Cluster. Charizard era uma incógnita. Porque você não joga o World of Warcraft. Charizard. Era Charizard. World of Warcraft. O World of Warcraft é assim. Tem um Rogue, que é conhecido como Rogue. Porra, lembra do Stun. O Stun, quando você vai dar o Stun. O cara, mano, dá o Stun. Mas aí, a melhor pérola de videogame até hoje, cara, continua sendo quando dá Double KO em Street Fighter e o maluco no fliperama fala, ih, mané, doblecou! Wing Eleven, né, cara? Quem nunca jogou Wing Eleven, né, cara? Cara, é Wing Attack, entendeu? De Wing Attack, e por aí vai, entendeu? Parada mais coisa de inglês, eu lembro de jogos de verão pro Master System, tinha no jogo de verão 2, quando você falhava no esporte e mandava muito mal, caía da paraquedas, sei lá, aparecia tipo, oh man, you in that way, you don't impress me, dude. Aí tinha uma foto de uma mulher. Moleque, todo mundo que jogava falava, ah lá, não conseguiu impressionar a Duda. Um amigo meu foi jogar com outro garoto e tinha pessoa que era muito empolgada e achava que eu estava realmente no desenho. Aí então ele vai na frente dele assim, aí ele era um Umbreon e um Machamp. Aí ele, oh não! Não, Umbreon! Não! Ele vai dar um soco em você! Boa, Umbreon, você escapou! Agora ataque mordida! E ele pulou assim na cadeira em direção a outro cara, entendeu? Muito toscamente. Meu irmão, o pior dessa história, cara, é que esse moleque já devia ter quase uns 20 anos. Não acabou, não. Esse moleque tinha quase. Ele, quantos anos esse moleque tinha, pelo amor de Deus? Devia ter uns 20, né, cara? 15. Ah, 15. Caralho. Tinha 30 anos assim, entendeu? É, gente, maluco. Sério, o maluco uma vez chegou, ele atendeu o telefone. Oi, amor. Não, hoje não vai dar. Hoje não, hoje tem campeonato de Pokémon. Valeu, então. Aí desligou. Aí, cara, o que era? Não, aniversário da minha namorada. Porra, não vai dar, né, cara? Caralho! Caralho! O que me surpreende é o cara ter a namorada aí, né? É pior de tudo, cara. Alguma vez você tava lá como líder de ginásio, assim, tipo, eu sou o líder de ginásio, eu tô aqui no meu ginásio maneiro, com minhas pilastras. Sou mood, Aires. E chegou tipo um pai com um filho dele, assim, falou, meu filho quer te desafiar. Chato. Cara, ele pediu até autógrafo já. Deu autógrafo, já? Autógrafo, passa na revista. Aí, quem tá ouvindo o podcast aqui, você quiser mandar a sua revista da Nintendo World, que tem o Fritz, manda pra gente que a gente autografa e manda de volta pra você. Tinha revista com caricatura tua, cara? Não saiu uma caricatura? Tinha caricatura minha. Eu magrinho, mano. Mandei magrinho. E pokémons proibidos. Tinha algum pokémon que era proibido? É o Mew. O Mew. O que acontece? Tem um pokémon que é o 151. Que na época que pokémon bombava eram 150 pokémons. Mas tinha o centésimo e quinquagésimo primeiro pokémon. O Mew, de jeito nenhum você conseguia pegar ele sem hack. Mas por um curto espaço de tempo, você ia no Pokémon Center, lá em Nova York. No Japão, originalmente. E você conseguia ganhar um Mew. Você ganhava um Mew, legalmente lá. E se eu chegasse com um Mew no campeonato Pokémon, eu ia falar: ah, você hackeou, é fake. Não podia. É, eu tinha esse Mew verdadeiro. Mentira, você foi também. Porra, que isso, cara? Você foi Pokémon em Nova York? Quando eu fui em Nova York, eu passei lá. Caraca, caralho, me conta como é que é esse lugar. Puta que pariu. Cara, é uma loja da Nintendo irada. É tipo uma Apple Store, mas é da Nintendo. Era, né? Hoje em dia não existe mais. Não, e em cima dela... Joy. Não. John Pessoal Chain, não. Era uma atendente normal. Não, cara, era uma loja da Nintendo normal. E no segundo andar tinha uma máquina que você colocava o teu cartucho e ele te dava um Pokémon especial do dia. E isso incluía Mew, Pokémon com um golpe que não existia. É, tipo Pikachu com surf. O Pikachu com surf tem também uma coisa que é o seguinte: no amarelo tinha também evento, você ganhava o surf do Pikachu e tinha um minigame dentro do cartucho. Você jogava um minigame do surf. O original é esse. Ah, por isso que você ganhava o surf do Pikachu. É porque tinha o minigame do Pikachu surfando. O que é muito maneiro, né? O rato elétrico surfando no meio da água, né? Se ele cair, fudeu. É. Estamos aqui chegando ao final do nosso podcast especial sobre Pokémon. Esse jogo, por mais que tenha marcado época, eu não sei se tem uma boa aceitação hoje em dia pelas pessoas mais velhas, né? Umas pessoas ficam sem jeito de falar assim: não, pô, eu joguei Pokémon e tal. Por isso eu quero perguntar, todos os meus amigos aqui presentes, convidados especiais, me digam, uma nota para fechar Pokémon. Qual a nota que você daria para Pokémon hoje e que marcou a sua vida e lapso? A minha nota para Pokémon... jogo que fez com que no dia 11 de outubro de 99 eu fosse com minha mãe nas lojas americanas gastar R$399,90 num Game Boy com Game Link ou o jogo e que me fez gastar pelo menos 100 pares de pilhas AA ao longo dos anos, de 2 ou 3 anos. Puts, que me fez jogar um Pokémon Silver em japonês só porque eu queria jogar logo o jogo, logo que ele tinha saído. A nota é 10, cara, é um jogo muito bom. Cara, não tem, né? Mestre Splinter, me fala aí, qual a nota 10 que você dá pra Pokémon? Sem nem pensar duas vezes. 10. Cagado. Eu não preciso nem explicar, cara. Pra ter uma ideia, o jogo é meio unânime. Você sai da IGN, você pode botar lá, tipo, os rankings das notas que eles deram. Todos os jogos, todos os tempos, Pokémon na lista dos 10 aparece 3 vezes. Caralho. Então não é pouca merda, né? É um jogo muito bom. E Fritz, você, por fim... Por qual sua nota e por quê? Cara, foi o jogo que eu mais joguei disparado. Eu joguei, acho que eu zerei o relógio do Gold Silver. Pra quem não sabe, o relógio só é zerado com 999 horas e 59 minutos. Eu tenho todas as versões, a Red, eu tenho a Gold, a Safira, todas elas. Eu tive Pokémon Stadium. Eu comprei o Game Boy só por causa de Pokémon também, na época. Acho que é hoje em dia o único jogo que eu ainda compro, eu jogo direto assim, eu nem deixo descansar na prateleira. Então é 10. Então é isso, Pokémon marcou tempo, marcou época, até hoje faz muito sucesso, a gente não podia deixar de comentar aqui, né? Espero que vocês tenham gostado, vamos até semana que vem. Pera aí, último comentário, a gente esqueceu de falar uma coisa. Primeira vez que a gente ouviu falar de Pokémon aqui no Brasil foi no Jornal Nacional. Mentira! Exato. Sim, exato. Teve uma crise da epilepsia das crianças. Epilepsia! Que até os Simpsons sacanearam. William Bonner e Fátima Bernardes fizeram pra você que achou sua turma. Não, eu botei no celular. Não tá funcionando mais. Não tá mais funcionando, desculpa, cara. Agora tá funcionando? Agora tá. Se eu falar devagar, será que funciona? Talvez. Ele estourou o Bruno com a Activia com o Skype. Ele tá ligando picotado. Ah, moleque bom. Essa é piadinha pra fim de programa. Exatamente, essa aí vai ficar depois. Só recorre e cola ela. Na primeira vez. Não, palmas pro rapaz. Boa! Muito obrigado, muito obrigado.